as manhãs românticas apresentadas por Lourenço. Então, para quem trabalha, um ótimo trabalho e muita coragem. Para quem está de férias, que aproveite bem as suas férias e umas ótimas férias. E para quem viaja, que anda por essas estradas fora, uma ótima viagem. E para os nossos imigrantes que foram lá abaixo também e que estão a vir para cima daqui a pouco, que tenham uma ótima viagem, todos eles. Então, vamos começar com boas músicas e boas músicas portuguesas que temos aqui para passarem das 9 ao meio-dia. Então, vamos escutar a música. Maria Dolores, Maria Maria, Maria das Dores, ou simples Maria. Maria é o nome de Deus. Maria foi a mãe de Deus. Benditas sejam as Marias, abençoados os seus. Todas as Marias do mundo são puras, são lindas, são belas. Quem não tem sua Maria sempre a falta dela. Todas as Marias do mundo são as mais finas donzelas. Quem não tem sua Maria sente sempre a falta dela. Maria Luísa, oh, Maria, Maria Helena, Susana Maria, Maria Pia e Ana Maria, Maria Cristina ou Sônia Maria, Maria Clara e Eva Maria, benditas sejam as Marias, abençoados os seus dias. Todas as Marias do mundo são puras, são lindas, são belas. Quem não tem sua Maria sente sempre a falta dela. Todas as Marias do mundo são as mais finas donzelas. Quem não tem sua Maria sente sempre a falta dela. Ora, então, quem não tem sua Maria? E, então, quanto ao nosso tempo, a gente está com 8 graus hoje, mas o tempo vai estar com nuvens, vai, eu acho que vai estar toda a semana assim. Vamos ter que ter paciência, estava um lindo sol, mas o tempo agora está um bocadinho, vai, eles anunciam chuva quase toda a semana. Então, vamos à música, é o que interessa. belle sur Arc-en-Ciel. Vendre sur Vestiaire Collectif.

arranca daqui do meu peito. Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração. Eu não posso fingir, nem tão pouco mentir pra mim mesmo. É caminho sem rumo a esmo, pois você ainda é minha. Eu sou pra mim, festa do lado de Antônio.

olhos, que são meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo. Está mentindo, posso ver. Para, esqueça que eu vivo, está tudo acabado e não se surpreenda. Esqueça de mim que afinal para esquecer você tem experiência. Procurar emoções, por isso parti. Em busca de sensações que nunca senti. Ao descobrir que isso tudo eram só fantasias, voltei. Pois na verdade o que eu quero e preciso é somente você. Adeus, ajuda-me. Não quero mais falar. Pensa em mim. Porquê? Porque hoje sou eu que não quero mais você. Fora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa, e siga seu rumo. Não consigo compreender. Fora, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo. Está mentindo, posso ver. Fora, esqueça que eu vivo, está tudo acabado e não se surpreenda. Esqueça de mim que afinal para esquecer você tem experiência. Se fora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa e siga seu rumo. Não consigo compreender. Fora, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo. Por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa e siga seu rumo. Não consigo compreender. Fora, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo. Por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa e siga seu rumo. Não consigo compreender. Fora, esqueça... Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Este amor no meu peito, só o amor procurar outro amor, mas eu só consigo gostar de você. 9:44, então vocês estão à escuta da emissão As Manhãs Românticas, apresentadas por Lourenço. Espero que estejam a passar uma ótima manhã de terça-feira, dia 19 de abril de 2022. Então, boa escuta e um ótimo dia. Você vive no meu pensamento. Só quem espera consegue alcançar. Mas tudo que o mundo me diz são palavras ao vento. Não quero nem saber. Preciso de você. Só posso ser feliz com você do meu lado.

Ai, eu preciso desse amor, preciso. Então vocês estão à escuta das manhãs românticas. Cedo e começar a cantar. Oh, mergulhar na natureza e ver terra, mar e céu. Agradecer ao divino, agradecer ao divino a vida que Deus nos deu. Ó Senhor Adriana, ó Senhor José, a vida é uma festa, vem andar ao pé. Ó Senhor Adriana, ó Senhor José, a vida é uma festa, vem andar ao pé. La fête des œillets organisée par Radio Arc-en-Ciel aura lieu le samedi 30 avril prochain à partir de 21h, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin. Le bal sera animé par le groupe Capa Negra. Et pour cette occasion, nous recevrons une grande artiste de la musique portugaise, la chanteuse Agatha. Buvette et restauration rapide sur place. La prochaine date à ne pas manquer, c'est le 30 avril prochain. L'entrée de 10 euros et 8 euros pour les adhérents à jour de leur cotisation. Alors, soyez au rendez-vous. Agatha et le groupe Capa Negra, samedi 30 avril, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Ora, pois é, como você sabe, no dia 30 de abril temos o nosso baile. Então, a entrada são de 10 euros e 8 de para quem é sócio de Derrom. E então, temos o no nosso conjunto com o Capa Negra também e depois a Iagta. Então, não se esqueçam desse dia de sábado, 30 de abril, que é um bom espetáculo, um bom baile. Então, reserve já a sua mesa e o seu dia também. Então, continuamos com as nossas músicas. No seu corpo é que eu me encontro a paz. Muito tempo vivo a procurar. Hoje te encontrei vivo no céu, beijando seus lábios sabor de mel. Que bom a gente agora se encontrar. Senti seu corpo coladinho ao meu. É o som desse bolero lhe curtir. Nesse louco amor que é seu e meu. A vida é só emoção. A vida é só emoção. É alegria e amor. É alegria e amor. É um jardim bem florido. Mostro nessa canção.

no teu olhar. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Destrói. saudade está morta. Quem será? Quem foi? Diga lá. Quem foi? Quem será? Quem foi? Diga lá. Podem falar à vontade. Quem foi? Digam, por favor. Porque esqueci esse amor e matei essa saudade. Quem foi? Quem será? Quem foi? Diga lá. Quem foi? Quem será? Quem foi? Diga lá. Podem falar à vontade. Quem foi? Diga, por favor. Porque eu esqueci esse amor e matei essa saudade. Beijar a sua mão de dona. Há quanto tempo tento te encontrar. Foi pra sempre aquele olhar. Paixões vivi, mas você permaneceu no meu caminho. Hoje sozinho vim te encontrar aqui. Faz sentido, pois não te esqueci. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Lembra a tua corda onde o santo era dança. a tua trança. Ah, lembra aquela tarde, 5 anos mais tarde. Ainda te vejo a sair do liceu. Foste no meu beijo fruto do paraíso e o teu sorriso. Ah, era tempos doces, dos doces namoros, segredos, tesouros escondidos dos pais. Eram os recados, os beijos roubados, corações trocados, deixados no cais. Eram tempos breves, de breves amores, grinaldas de flores, o dos tropicais. Eram juramentos e leves tormentos que não voltam mais. Trago no meu peito um brinquedo desfeito na espuma da popa quando o barco partiu. Um adeus sem jeito, uma festa na roupa e a tua boca. Ah, trago a claridade que ilumina a infância. Trago uma saudade que parece um navio. Trago da distância uma ilha, um apelo e o teu cabelo. Ah, era tempos doces. Segredos, tesouros escondidos dos pais. Eram os recados, os beijos roubados, corações trocados, deixados no cais. Eram tempos breves, de breves amores, grinaldas de flores, o dos tropicais. Eram juramentos e leves tormentos, não voltam mais. Eram tempos doces, dos doces namoros, segredos, tesouros escondidos dos pais. Eram os recados, os beijos roubados, corações trocados, deixados no cais. Deixados no cais. Eram tempos breves, de breves amores, grinaldas de flores e dons tropicais. Eram juramentos e leves tormentos que não voltam mais. Eram juramentos e leves tormentos que não voltam mais. Apertar

Quando vê, não tem volta. Mesmo quando.

Yeah. 96.2. La FM en couleur. Nesta dor sem esquecer. com o mosquito. Olha pro mundo e dá um giro africano. Beleza se mata. Olha ela, linda e meia, de pele negra, orgulho da minha terra. Olha ela, linda e meia, quanta beleza, faz só com calma. Oh my, my daughter, my mother. Oh my, my daughter, my mother. Oh my, my daughter, my mother. É a dona da favela, nem puder na saia dela. Oh, my dear. soleil toute la journée. Não vai falhar. Mas quando cheguei à multidão, tinha tanta animação e o moreno não o vi. Será que não veio ou já está noutros braços a bailar? E então pensei para mim: está bonito, pois ora então vai estar bonito. E esta Agatha estará cá connosco no dia 30, no sábado 30 de abril, na sala de festa de São Mermão se Privé. E então teremos juntos com o conjunto Capa Negra e a seguir Agatha. Então não se esqueçam de marcar as suas mesas e vir para comprar os seus bilhetes também. Então a entrada são 10 euros. Para quem não é sócio, quem é sócio, há 8 euros. Vai chegar, vai agarrar na tua mão, convidar-te para dançar, dançar entre a multidão. O teu corpo colado, mão dele na cintura. Passito, passito, baby, ele não resiste à doçura. E o coração já faz bum bum. Já ficou louco, já ficou maluco. E esse morenito já não te sai da cabeça. Tu és o amor, só tu tens tudo o que ele precisa. Bonito, bonito, oh. Foi no bailarico, oh, que o amor chegou. Meu amor, vou te pedir. Eu quero ir ao escritório contigo. estás em meus braços, vais ter que me obedecer. Eu quero ir ao território contigo, fazer uma assinatura. Quero um contrato de amor vitalício. Que você não me esqueceu e ficou uma saudade. Vendez vos produits sur...